Azul 4070 sobre a torre, em 1895. 295, obrigado, tô logo. Sinal 6313, complete redução para aproximação. Sim, cadê o branco? São 3305, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, repasse estabilizado. 2000 pés, autorizada ILS, 3305. Sinal 6313, chame a torre, em 1895. 247. Sinal 6313, uma boa noite, vai passar esse ano agora. Sinal 6313, continua a aproximação, número 2, agora pista livre, que legal, 9 da noite. 7, aguardando, 6313. Chame a torre agora, 1-8-1-9-5. Boa noite. Gente, mantém boa espera. Avistado livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 07 nós. Livre pouso, né? 313. Livre táxi, azul 4070, parte 3 via Alfa Kilo. Parte 3 Alfa Kilo, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Autor em decolagem imediato. Gente, após o tráfego na curta final Airbus 320 da companhia Avianca, nem mantém cabeceira no zero. Após o colega da Avianca, 3613, falou 00, livre à direita, chama Saulo 121 decimal 9. 2-1, obrigado. Boa noite. Boa. Reporta livrando a pista, Xanemia 313. Voo 9349, autorizado decolagem pista no 0, vento 1 no 40 graus 089. Fala, Xanemia 313, Silvana se escuta, boa noite. Boa noite, livre táxi, portão 04. 04, obrigado. Boa noite, 3305, sinal 10. 3305, avistado. Livre pouso, pista no zero, o vento 1940 graus 099. Ciente, livre pouso, pista no zero, 3305. Aguarde autorização para o pushback. Estamos na escuta. Aproximadamente 1.300 pés, tá? Matheus, quase 3 mil pés. Gente, gol 9349, decolado ao 02, controle no 208. 208, boa. Boa noite, gol 9349, quase 4 mil pés. Gol 9349, boa noite, contato radar, motor nível 400, saída da El. 400 na da El, gol 9349. Para 3305, solo ao 04. Livre à direita, chama solo 1219. A gente vai chamar 219 e fala que está chovendo sobre a pista. Gente, na 3305, vai chover. Só 3805-03, tem um chamado para o curso? Já 3815, portão 03, autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado para o pushback, chama para o táxi, tá? 3815. Salvador, uma boa noite, tá 3305, livrando. Tá 3305, livre táxi até antes da Juliette. Prossegue até antes da Juliette, 333. O 9349, estamos no centro Recife, em 1251. 1251, boa. Juliette 3305. Can 3305, livre ingresso, portão 05. Autorizado para seguir portão 05, 3305. Can 3815 para o táxi. 4 horas de autonomia, alterna o Galeão, 142 a bordo. Livre táxi via Indy Alpha até o ponto de espera, transferência para a torre. Can 3815. Indy Alpha, Can 3815.

para a Serra de São José. Seguro Delta, confirme de ações? Se é aquilo Delta, confirma se já copiou com o solo? Já, só foi de lado já. Se é aquilo Delta, informa que no sistema já não possui o seu plano, apenas o vencido das 2300. Confirme o horário do DLA? Gente, mantenha a escuta, aguarda a coordenação, se é aquilo Delta. Aquilo Delta na escuta? Aqui, se aquilo Delta entrei em contato com a S, o mesmo está retransmitindo a sua DLA. Peço que aguarde um instante, assim que tivermos a autorização pelo centro, será autorizado o táxi. Chame 3895, chame Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Poderia repetir a secundária? Secundária 133.95. 1251-13395, obrigado. ...3707, acendo identificação, via Ponce, desça para 4.000 pés, ajuste na 018. Daqui do Delta Vargem, estamos em coordenação com o centro. Entendi. Sierra do Delta, prossiga. Poderia passar uma previsão? Poderia passar para o passageiro agora? Pede o Papa Sierra do Delta, A gente está apenas aguardando a recepção do plano pelo Centro Recife. Acredito que em menos de 5 minutos o plano deve chegar para eles e assim a gente obter a autorização. Mantenha a escuta aguardando. Século Delta. Transponder 5551, controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos, certo? Romeu, Antônio 10, Central Maté, nível de voo 360, decolador 10, curva direita, Dael, Lei da Morte, para Transponder 5551, controle 120.8, Chinelo 6303, para o Moto 04. Puxa na 63 no 3, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Estamos com o pronto. Delta na escuta? Cháquilo Delta, em coordenação com o centro, modifique o transponder 5555, saída da Euleda após posição Dóquilo Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme, onde intercepta o Zulu 44. Da Euleda, Dóquilo, Zulu 44. Cháquilo Delta, protegimento correto, autorizado o táxi, reporte no táxi aí, papá, ajuste no 018. Passará. No táxi aí, papá, o Cháquilo Delta. Cháquilo Delta, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Passará. Salvador, boa noite, China 6224, informação alfa, cruze 240. M224, essa identificação via mar e desce para nível 050. Via mar 050, identificou 6224, quando possível, gentileza, aproxime TAP. Quem para o controle? 707. Azul 2707, dessa via para 2000 pés, ajuste na 08. Via para 2000 pés, libera a velocidade de pelo para o 2707. Alívio é o número 1. Sou presente, autorizado para o DITAP. DITAP, 624. Passear aqui no Delta, decola 230, chame o controle 120, decimal 8. 208. Papapá, Serra, Kilo Delta, contato radar, subo para nível de voo 320, saído da El Leda, do Açul. Da El Leda, do Açul, o Serra, Kilo Delta, subindo para 320. Salvador, o Oxer, 6313, o box 04, do pushback, sinceramente. Autorizado, portão 04, chame já. Autorizado, muito obrigado, também, seu vontade. Controle, assim que possível, papapá, Serra, Kilo Delta, poderia voar direto à posição do Kilo? Ativa, vai de coordenação com o Recife, papapá, Serra, Kilo Delta. Guarda. Está autorizado ILS, Azul 2707. Autorizado sinal ILS, informe estabilizado, Azul 2707. Autorizado ILS, situation maré estabilizado, Azul 2707. Controle, Salvador, boa noite, voo 1970, cruza o 2. 40 para o 150, gente da Alfa. O 1170, sendo identificação via Maris para nível 050. Gente, identificou 050, tem possibilidade de voar direto do ano, 1170. A número 3 para aproximação foi inicialmente a prova de Itapa. Itapa, gente, 1170. Azul 2707, complexo de informação, chame torre 198, decimal 95. Não copiou, 2707. 2707, chame a torre 198, decimal 95. 795, Azul 2707. Chame a 224, voz 1, 2000 pés, ajuste na 018, autorizado sinal ILS, plano pode estabilizar. Afirmativo, Duna 10, 18, acusado de estabilidade 6224. para a torre 118, decimal 95, QNH 1018, confirme a autonomia. Autonomia de 5 horas e 40 minutos, direita, Índia 1895, 1018, Oxenário 63, 13, obrigado, boa noite. Boa noite. Estimado de 1.300 pés, no momento não chove, pista molhada, ajuste no 018. Gente, continuando com 1018, azul 2707. Visual azul 2707. Azul 2707 autorizado com uso, pista 10, vento 080 graus, 3 nós, pista molhada. Livre pouso 2707. Salvador, boa noite, Oxenário 63, 1.0, 1.0, pronto. Oxenário 63, boa noite, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Boa noite, alinhar e manter, 1.0, 1.0, 1.0. Azul 2707, Solas 38, direita 121, decimal 9. Sol livrado 209, Azul 2707. Solo, boa noite, Azul 2707, livrou. Autorizado a decolar, pista 10, vento 070 graus, 2 nós. Papapá, Sierra Kilo Delta, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251, 3395, boa. Xenai 6313, decolado 40, controle 120, decimal 8, com voo. 208, muito obrigado, um ótimo próximo. 0810, boa noite. É, 6313, boa noite, contato radar, se vou parar em nível de voo 360, via 10. É, oportunidade de voar a posição Monte Moreira, por gentileza? Após 2 mil pés, autorizada para a Gileira. Beleza, obrigado, minha 3. Minha 3, minha 3. 1970, desça para 2 mil pés, ajuste na 018, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2000 X-ray autorizado, repassará o 970. Eu dou no estabilizador LS da UNO 0-Xanay-62-24. Xanay 6224, complexo, chama Torres 1895. 1895, beleza, tá. Torres, Salvador, muito boa noite. O Xanay 6224. LS, então, Xanay 6224, boa noite, continue a aproximação, reporta visual, ajuste no 018, momento não chove, pista molhada, teto estimado de 1000 pés, reporte com a visão. Ah, afirmativo, visual, 6224, só confirmando o vento? Vento 080 graus, 3 nós. 0803, obrigado. Bom, ótimo. Mantenha a saída agora de autorização de Recife, Xanay 6313. Aguardando, obrigado, 6313. 4, autorizado pouso, pistão 0, vento 080 graus, 3 nós. Pouso na 10 Xanay 6313. Patango Vitor Charlie Hotel, contato radar, 68 milhas, sudoeste de Salvador. Foi pro da posição ITAP para completar a chegada, reporte a 40 milhas, Salvador. Esse é o critério para o nível 050, reporte a 40 milhas de Salvador. B224, sala 46, direito 1, 2199. 219, letramento, 219. Boa noite, Xanamia 224, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, né? 224. Chame 6313, chame Recife, frequência zona 25, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251, alterna 3395, chame 6313, obrigado, boa noite. Boa noite. 1170, estabilizou. Sou 1170, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 295, 1170, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 1970. 1970, boa noite, continua a aproximação, reporta comando visual, ajuste no 018, no momento não chove, pista molhada. Ciente, reporta visual 1970. Só 1.700, 1.170. 1.170, autorizado pouso, pistão no zero. Vento 060 graus, 2 nós, pistão molhado. Gente, pouso autorizado 1.0, gol 1.170. Chamar Tango Vitor Charlie Hotel, reautorizado, descida até 3.010, ajuste na 098. Após etapa, voo Iduna, autorizado sinal de procedimento ILS, ok, pistão na 0, informa quando estiver estabilizado. Ajuste momento, Bruno 70, por gentileza, confirma se a pista encontra-se escorregadia? Negativo. Entendi. O Salvador, Gol 170, livrou. Gol 1170, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, Gol 170.